Candeeiro Music. Na mesa tem caixa de uísque e o freezer lotado de escão. Vamos beber até a lua vira sol. Vamos beber. É hoje que chega amanhã. É amanhã que eu volto depois. Amanhã sete dias querendo parar. Mas o que me segura é o Daldi. Tararatata, tararatata. Tá cheio de gatinhas querendo me amar. Tararatata, tararatata. Quando eu vou embora, elas vão ficar. Chega amanhã, é amanhã que eu mando depois. Amanhã sete dias querendo mais.